gente sofre de amor, nós bebe pra poder superar. E quando a gente supera, nós bebe pra comemorar. Agora em